andrecedesmoral.com.br. Isso é pagodé. Eu já fui de muita mulher, tomei vergonha na cara. Agora eu sou só de uma, o seu nome é Ana Vara. Já fui de muita mulher, tomei vergonha na cara. Agora eu sou só de uma. Ela é seca, mas aguenta. Ela é seca, mas aguenta. Senta na vara, senta na vara, senta na vara. Ela senta e vira a cara. Senta na vara, senta na vara, senta na vara. Agora sobe, bem gostoso, vai. Sobe na vara, sobe na vara, sobe na vara. Ela sobe e vira a cara. Sobe na vara, sobe na vara. Mas vai ficar bem gostoso, vem direitinho pra mim, vem. Mas vai ficar bem gostosinho agora. Senta com jeitinho. Vai sentar, vai. Senta aqui, vem. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Ela senta e vira a cara. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Agora sobe, vem, vem, vem. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. Ela sobe e vira a cara. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. Eu já fui de muita mulher, tomei vergonha na cara. Agora eu sou só de um. O seu nome é Ana Vara. Já fui de muita mulher, tomei vergonha na cara. Agora eu sou só de uma. Vem comigo, vem. Ela é seca, mas aguenta. Ela é seca, mas aguenta. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Ela senta e vira a cara. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Agora sobe. Vem. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. Ela sobe e vira a cara. Sobe na vara. Sobe na vara. É só ficar bem gostoso, bem devagarzinho, vem. Mas pra ficar bem gostosinho agora, senta com jeitinho. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Ela senta e vira a cara. Senta na vara. Senta na vara. Senta na vara. Agora sobe. Agora sobe, vai, vai, vai. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. Ela sobe e vira a cara. Sobe na vara. Sobe na vara. Sobe na vara. André CDs, o moral de Bicoara.